direita. O corpo vai mexendo, mãozinha no joelho, vai subindo e vai descendo. Dedinho na boquinha pra ficar mais sensual. Mãozinha na cintura, todo mundo tá legal. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. Para cima, quero ver mexer todo mundo no auê, auê, auê. Joga os braços para cima, quero ver mexer. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. Essa galera quando dança é coisa de cinema. Vai pra frente, vai pra trás sem nenhum problema. O tchan do Brasil, a eterna maravilha. Entre nesse clima com as duas mãos pra cima. Rebola, rebola, rebola. Para cima, quero ver mexer todo mundo no auê, auê, auê. E joga os braços para cima, quero ver mexer. Mexe, danadinha. Aí eu gosto muito. Quebra meu contrabaixo. Toca, toca tudo que tem direito. Essa guitarra manhosa, hein. Pra esquerda e pra direita, vai mexendo, mãozinha no joelho, vai subindo e vai descendo. Dedinho na boquinha pra ficar mais sensual. Mãozinha na cintura, todo mundo tá legal. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. E todo mundo no auê, auê, auê. Joga os braços para cima, quero ver mexer. Todo mundo no auê, auê, auê. E joga os braços para cima, quero ver. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. Subindo. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. Bonito. Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. No auê do tchan, rebola a família brasileira toda. Rebola pai, rebola vovó, rebola vovô, rebola todo.